ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Ouviu? Gostou? Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas, sempre com a sua participação aqui na número 1, na rádio de maior audiência de toda a nossa região. Você pode participar comigo pelo 991248325 ou pelo 992042222. Ainda hoje eu vou conversar aqui com o pessoal que vai organizar o Natal Solidário 2017 no próximo sábado em Guaxupé. Galera são dois motoclubes, né? Vão estar aqui no programa Expresso daqui a pouquinho, tá? Continue ligado aqui com a gente. O bate-papo de agora é sobre teatro. Vamos falar com o grupo TPM, Teatro Popular de Mococa, Rogério Cardoso. Estou recebendo aqui o Coelho, o Gabriel, a Tiffany, o Augusto, o David. Não, o David também tá por aqui. E o meu amigo Maurinho, do grupo Máscaras aqui de Guaranés. Vamos começar aqui pelo patrão, né? Coelho, como é que vai, Coelho? Chega aqui mais próximo, por favor. Seja bem-vindo a Pássaro da Ilha FM. Eu falei com você, acho que foi esse ano, por telefone, né? Ou ano passado, não sei. Ano passado, né? É, faz tempo tarde, então, né? Todo mundo já é de tarde, né? Já é tarde. Pessoal de Guaranésia, pessoal da região. Obrigado pela recepção mais uma vez aqui no Pássaro da Ilha. Prazer é todo nosso. É legal a gente conversar um pouco, né? Prazer é todo nosso estar recebendo vocês aqui. Hoje à noite tem teatro, então, em Guaranésia, no Centro Cultural, Coelho? Isso, como o Guaranese abriu as portas para nós, estamos periodicamente aparecendo com uma peça nova, uma peça estreante. De repente, uma peça que vem para o próximo FETEG, se tivermos a honra de sermos selecionados e tal. E dessa vez é a lição do Ionesco. Um camarada muito importante do Teatro do Absurdo. E ele fez uma espécie de divisor de águas da construção teatral da modernidade, do pós-moderno. Queria, antes da gente falar sobre a peça de hoje, falar um pouquinho sobre o TPM. Tem 20 anos já, né, cara? Você tá desde o começo com ele. Então, nós fundamos o TPM em 97. Na época, havia um grupo de teatro que não era bancado, mas o Estado mandava um monitor, e o monitor ficou 96 inteiro. Aí aquele pessoal que se interessou pelo teatro naquele momento ficou sem ninguém para participar junto. Como eu havia feito a trilha sonora da peça anterior, eles me chamaram pra gente fazer uma remontagem de um grupo, ou seja, fundar um grupo, fazer aparecer esse grupo, que foi o TPM. Na época era Tema, porque o Rogério Cardoso também ainda não havia falecido, e depois esse Teatro Mococa virou Teatro Popular de Mococa com o nome dele, patrono desde 97, outubro. Já tá no TPM nesses 20 anos. Tem mais alguém que tá desde o início lá, ou só você não, que é o... Não, não, eu sou o decano. O guerreiro que manteve-se. Não, mas é quase que óbvio, né? Porque o grupo, ele sempre é construído a partir de jovens. Raramente tem uma pessoa mais velha que vem conosco, muito, muito raramente. Então esses jovens também se desenvolvem, vão crescendo, alguns vão para outros caminhos que não seja o teatral. Aí geralmente ficam lá até 20, 22, às vezes, eu não sei que seja alguém que mora em Mococa, 25 e tal, mas é raro. O legal é que houve agora a construção de um grupo tão grande que você pode, periodicamente, como o Dave, ele está em outro lugar, mas quando ele vai aparecer aqui, ele vai fazer um trabalho com a gente, enquanto ele está de férias. Então você, não é que usa, né? As pessoas vêm, estão juntas mesmo que em outras cidades. Tem os laços permanecem, né? Agora tem um núcleo. Que é o núcleo esse que você vai conversar agora, o Gabriel, a Tiffany, Augusto, é o núcleo que está carregando o TPM nessa fase. A gente está falando de idade, mas provavelmente essa deve ser a última fase do TPM. Por que a última fase do TPM? É porque o Maurinho sabe como é que é, o grupo ele vai evoluindo, né? Então chega num momento que ele não vai agregar mais aquele que é uma pessoa que tem ainda que ser formada. Ele não vai caminhar pareado com aquele pessoal que já está no topo, vamos dizer assim, né? Tá com a formação super encaminhada. E você aí perde 3-4 anos de nada. O grupo volta a uma estaca zero e não acontece coisa nenhuma. Eu não sei se a minha paciência ainda permite esse tipo de coisa. Mas e aí, você vai deixar alguém para tocar o TPM? Não, o TPM é aberto, eu não sou nem dono dele. Não, eu sei. Agora, havendo interesse. O decano do TPM, como é que vai funcionar? Não é, eu vou tocar minha bengala em casa, de repente. Sai lá para aplaudir a turma. Eu vou lá bater a bengala no chão, o que é que eles falaram? Mas a gente tem um projeto de cinema, né? Como minha referência cinematográfica é um português que morreu ano passado com 104 anos, que era diretor do cinema português, eu acho que o cinema é um caminho que a gente vai carregar. Aí através da web, através da internet, a TV local, depois tentar buscar outros espaços em TVs maiores. Eu acho que o cinema é esse caminho. A gente está montando uma estrutura para isso. Vocês lançam os vídeos já? Ou não? Ah, não, muitos. É porque eu vi no blog de vocês, vlog, né? De vocês lá, alguns vídeos. Tem, não, produção não, de vocês? Na página que tem o nome Coelho de Moraes Vídeos, que foi a página inicial, depois eu não consegui mudar, a gente tem 400 mil acessos. Então tem uma coleção de obras ali que vai desde aquele experimental até aquele que já é o que a gente está mostrando como produto final. Então você vai. Desde 97 também. Então você vai ter vertentes tudo quanto é lugar. Até o Grada, aqui de Arceburgo, tem um primeiro momento lá numa obra bacana, porque o Grada parece que nasceu grande, mas também durou um ano. E então essa experimentação contínua é um negócio que está dando um resultado bem positivo. A gente tem duas obras que foram chamadas para festivais internacionais, mostra oficial. Então ela já tem um selinho de que ela já está inserida. Isso é legal, é credencial. Então nós estamos agora querendo mudar a máquina, porque tem o lance de você receber uma máquina de filmar em definição diferenciada que a maioria do pessoal já não aceita mais. Você tem que ficar trocando, é igual carro. Você tem que ficar trocando de máquina toda hora para ficar. Porque o pessoal até exige maior qualidade. Só em máquina. Só em máquina. E o pessoal vai exigindo isso. Mas tem hoje um caminho, a gente vê muito a questão dos youtubers, né? Sim. Que estão lotando teatros aí pelo Brasil. Exato. Todo. E os atores, né, tradicionais já não estão lotando mais os teatros. Essa questão do vídeo também vai ajuda também um pouquinho o TPM? Para levar o público? Por enquanto não. Não? Não, por enquanto parece que não tem um vínculo. Assim, ninguém vinculou uma coisa com a outra. Mas se você pegar, por exemplo, o trabalho teatral, não é que tem que perceber a diferença, é que a gente tem uma diferença, né? Assim, a linguagem teatral tem um determinante e a linguagem videográfica tem outro determinante. Eu não sei se eles fazem o vínculo, deixam de fazer, ou não percebem que é a mesma coisa. Uma coisa que a gente tenta é proteger o ator de coisas assim mais conflitantes dentro da cidade, porque a gente sabe como é que é a cidade, a nossa cidade. Né? Então você tem que dar uma proteção, porque as pessoas vão pensar que tudo é uma baderna. No entanto, são trabalhos teatrais e trabalhos de cinema. Olha, pra ter uma ideia, não querendo também abusar do tempo todo. Tranquilo. Mas nós fizemos uma participação no festival em Londres. Era para fazer um filme de 5 minutos em 3 dias. E eles deflagravam um momento e você começava a partir dali com um roteiro, com duas coisas que eles colocavam que tinha que ter no roteiro, então tinha que ser naquela hora. 45 mil acessos no Vimeo, não no YouTube, no Vimeo, de outubro para cá. Que impressionante, hein, Maurinho? Aí eu perguntei, isso é considerado viral, 45 mil? Pô, claro! Of course! Então é interessante, mas a gente não está buscando viral, porque a linguagem, eu não estou, sabe aquele formulário, como é que você faz um filme, como é que você faz um vilão em 10 itens? A gente não está nessa. Então é uma linguagem, a gente aposta nessa linguagem. Se ela é do agrado popular, no sentido de, o Transformer é igual, casou, mas não é essa a proposta. A proposta é uma linguagem própria. Sim, um trabalho meio que autoral. Autoral, ali, buscar, né, uma originalidade. Assim, não é. Sem cair na mesmice aí, só para receber cliques. Espírito aparece ali, a porta. É clichê, né? Vamos mudar. Como é que seria um clichê ao contrário? Entendeu? A porta bate na cara do espírito quando ele vai entrar. Não sei. Então, essa busca do diferente, é claro, todo mundo busca o diferente, mas essa busca é constante. É o estudo, né? E como é que nasce a lição? Então, a lição, ela tá numa vertente que eu acho que é a pegada do TPM. Depois desses 20 anos, várias experiências, mais 40 peças, de vários autores, Gil Vicente, bota a autora Suassuna, todo mundo, né? Os gregos, né? Que não pode escapulir disso. Nós caímos naquilo que parece ser a nossa língua, eu acho. o que é o Zoo Story, do Eduardo Albi, que é da mesma época. Tá faltando agora o Beckett, tá faltando o Brecht, que ainda nós não fizemos. O Esperando Godot tá na pauta. E a lição, ela aparece a partir do momento em que a realidade está se mostrando muito claramente para nós. Então você pega professores estranhos e suas manifestações de educação bastante estranha em relação aos alunos. Você pega um sistema neonazista aparecendo, permeando aí a política. Isso aí tá sendo inserido na nossa lição. Então, além do texto, que a gente sabe que o texto do Ionesco é interessante, mas a gente sabe que ele está debochando da cara da gente o tempo todo, porque o significado é nenhum, cabe a nós, então, colocar o significado nessa lição. Então, a lição aqui é uma lição para professores, é uma lição para alunos, é uma lição para autoridades. Eu até convido o juiz. São para todos e para ninguém ao mesmo tempo. O delegado deve vir assistir para ele ter surpresas interessantes ali e não trazer a família. É a principal dica: não leve a família. Não leve a família. Mas você falou que essa é a cara do teatro do absurdo, talvez seja a cara desse TPM. Mas é dessa geração. Dessa geração de agora. Essa turma que está aqui com a gente. Eu estou dividido assim em quatro gerações. A segunda é a que deu um extremo resultado, com um número de componentes final, como está aqui, 4, 5 pessoas. Foram para São Paulo. Um deles agora é o diretor do Naveia Filmes, que é uma produção cinematográfica, um grupo cinematográfico, e saiu daqui. Durante 10 anos ele trabalhou no Municipal, porque ele entrou como um preparador de elenco, que era o Serginho Espina. O Josué está com o Messene, Carlos Messene. Cara, ela é do FDP, não sei se você viu esse seriado pela TV Paga. São seriados brasileiros, e esse camarada ganhou o prêmio Mambembe de tudo quanto é lado. Ele tá saiu aqui do TPM. Saiu daqui do TPM. A Rose Tomé está em Ribeirão Preto, inseriu-se agora novamente no teatro, depois de ter feito psicologia. E a outra menina, aquela Leandra, deixou o palco para se transformar em sonoplasta. Então ela buscou outro caminho dentro do teatro. Trabalha junto com o Messene, mas é da parte de coxia, da parte de contrarregragem, da parte técnica. Quer dizer, estão inseridos nesse contexto. Depois teve um meio do caminho que não deu em nada. Todo mundo era mais juvenil ao extremo, sem grandes resultados. E aí caímos nessa, que já dura desde 2011, desde 2011, 2012, que vem. Já está bastante tempo aí, então. A Tiffany, por exemplo, ela tinha 13 anos quando ela entrou. Então a galera que está bastante tempo junto. Tá. E como é que é o apoio de Mococa ao TPM? Tem apoio? Porque geralmente santo de casa não faz milagre. O que seria apoio de Mococa? Apoio dos executivos, das autoridades do município. Sabe que eu penso nisso, acho que é um risco. Você chamou o delegado aqui da cidade, o delegado lá de Mococa, vai assistir vocês, o prefeito e o delegado? Não, o prefeito e o delegado não vai, mas eu gostaria que ele fosse como testemunha. O delegado aqui deve ir como testemunha do que ele vai ver. E o que eu digo... Não, aí que tá, você corre o risco de ser apoiado. Vocês não querem assistir? Não, assim, é melhor não. Eu acredito numa lei, aí a lei vai apoiar tudo quanto é grupo que estiver lá. Que ninguém quer votar essa lei. A lei de fomento é o teatro, nós já passamos para eles e tal. Tem dois grupos, na verdade. Um é o do alter ego e o nosso, assim, mais credenciados, vamos dizer assim. Mas tem que ter uma lei para os dois, ou para qualquer outro que vá aparecer no futuro e que tenha uma solidez. Não um apoio por apoio Mas favor. Existe nenhum contato da cultura lá de Mococa com vocês? Não, o contato tem que ter, porque eu sou o presidente do Condepat, então você tem que falar comigo de qualquer jeito. Mas tirando esse lance, assim, o contato que eles querem ter comigo é bem à distância, às vezes. Porque ao longo dos 20 anos eu também venho palpitando e dando diretrizes e enchendo o saco, que isso não é assim, que é dentro da cultura. Então o diálogo é um diálogo de... Esse cara é bom ficar longe, porque senão ele vai falar como é que é o caminho. Todas as gestões foi assim? Todas. Você é um cara muito rebelde. Não, eu não. Eles é que são rebeldes. Eles se rebelam contra a gente o tempo todo, assim. Ó, pra você ter uma ideia, no mapa cultural que nós somos, eles mandaram o ônibus pra gente ir. Só que na data errada. Então o ônibus não saiu do lugar, resolveu, mas eu mandei o ônibus, era esse que era pedido? Mandaram então, ônibus de errado, nada de errado. E ao longo desses 20 anos, assim, nós participamos de todos, menos dois mapas. Num deles nós ganhamos. Quer dizer, então não é à toa, né? É. Até foi com o Zoo Story, com a outra geração. Que ganhou. A geração anterior. E essa geração também. É, então o Zoo Story parece que são a fábrica de prêmio. É. Mas a gente está aqui batendo um papo então com o pessoal do TPM. Agora vamos falar com o Gabriel, né? Olá. Eu falei bastante com o patrão. Ah, né? Pois é. Com o professor. O professor é rebelde? Não. É um mestre, é um mestre. Mais tranquilo então, né? Mas essa questão do apoio, quando eu disse aqui, o apoio da população, pelo menos, vocês têm. Porque a gente sabe como é difícil fazer teatro no interior, né? Sim, legal. É muito difícil. É claro que a gente não vai ter o apoio 100%, porque isso é impossível. Mas tem um grupo que tá sempre presente, que comenta, que prestigia a gente de verdade. A lição, estreou quando? A lição estreia agora. A estreia é hoje, a estreia em Guaranésia. Que legal, que honra pra nós, guaranesianos. Pois é, mano. Olha aí. Que legal, Barrentão é a primeira, a estreia é hoje. E o que fala a lição? Conta pra gente que eu não deixei. Sim. O Coelho deu ali um rápido spoiler ali, mas... Ah, pois é. Lição, ela foi escrita em 1951 pelo Ionesco, como bem colocado pelo maestro. E nós devemos olhar que em 1951 era um tempo em que o mundo estava procurando uma identidade. Saindo da Segunda Guerra, teve todo aquele caos. E aí, pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai caminhar? Então, o Ionesco, ele pega o esqueleto da peça, que é o regime totalitarista, de professor dominando a aluna, de opressor e oprimido, para debater justamente quais os caminhos que a gente quer seguir para a nossa humanidade, para a nossa sociedade, para a nossa comunidade e etc. E a gente chega a uma conclusão ao final da peça? Olha, chegamos numa conclusão. Porém... ela é um pouco... Como que eu posso dizer? Essa conclusão seria no sentido... silêncio falou tudo. Não, peraí. Deixa eu... Seria algo como... Nós sabemos o que um problema, uma situação mal resolvida pode acontecer. E a gente vai buscar essa saída? É essa a conclusão. A gente quer um mundo melhor, a gente quer um ambiente onde a gente possa discutir, onde a gente possa refletir. A conclusão são perguntas, não é algo concreto. Termina com perguntas. Sim. Né? Com várias indagações. Sim. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Do público está lá sair com mais perguntas do que respostas. Exatamente. Quantas peças você já fez no TPM, Gabriel? Olha, eu tô no TPM desde 2012. Eu não contei, mas deve ser em torno de 6. Por aí. Não faz essas contas? Pra mim o pessoal. Nunca contei, nunca parei pra contar. E a ideia é essa, seguir a carreira de ator, hein? Ah, eu gosto muito do teatro. Eu não sei se eu vou seguir, eu não fico me imaginando no futuro. Mas um teatro reflexivo, que é a proposta do TPM, isso me interessa. Se até o final da minha vida, que eu não sei até quando vai ser, espero que seja bem longe, se eu tiver inserido em um grupo de teatro onde a proposta seja esta, eu acredito que sim, eu vou seguir. E agora a Tiffany. Tudo bem, Tiffany? Tudo bem. Você é aluna? Sim, sou aluna. Da peça. Qual é o papel dessa aluna na peça? Quais são os diálogos ali, a luta com o professor que sabe tudo, né? E ao mesmo tempo parece que não sabe nada, pelo que eu tô entendendo. Então, não é bem uma luta, né? Porque ela não tem vez. É mais o professor, ela até tenta ali mostrar o que ela sabe. Mas no início ela chega querendo saber tudo, não é? Sim, querendo saber tudo. Ela foi lá para aprender as coisas básicas, porque as coisas complexas ela sabe. É. Até melhor do que o professor. Ela decorou, né? Pelo que eu li, ela sabe muitas coisas complexas, mas ela não sabe nem fazer conta. Sim. É mais ou menos isso, né? É. Pro nosso ouvinte entender, né? Isso, é bem isso. E o professor é aquilo, né? Ele oprime muito a aluna. Ele não deixa ela falar, e as coisas que ela sabe, ele corta ela logo falando que ela não pode ostentar os conhecimentos dela daquele jeito, que é apenas pra ela escutar. E a gente vê bastante hoje em dia isso com os professores. É, né? Não mudou muito de 1950 pra cá. É, não mudou. Continuou mais ou menos a mesma coisa. O Gabriel faz quem na peça? Eu sou o professor. Você é o professor. E o nosso amigo Augusto. Olá, tudo bem? É a terceira presença no palco? É, a terceira presença no palco. Sim. É, né? Ah, não, que eu pensei em outras peças, mas. É, na peça, nessa terceira peça, presença. Sim, nessa peça, sim, né? Sim. Você faz qual personagem? Pode falar. Eu não sei se. Você não pode falar? Então, não pode falar? Vamos deixar. Ah, então, beleza, vamos deixar de surpresa, né? Tá, vai ser a surpresa então da noite. O Augusto, quando ele aparecer, vai ser essa surpresa que a gente faço falou. Uma pessoa, eu faço uma pessoa. É. Mas é fundamental a tua participação, né? Com certeza. Né? Um pouco, eu diria. Eu diria que, pensando assim, olhando por fora, eu acho que eu seria aquela pessoa que, como o Gabriel falou, que está vendo o que está de errado, mas ainda não consegue consertar a situação. Ou até mesmo acaba participando da situação. Sim. Esse foi o Augusto. E o Maurinho, o David, hoje não vai falar, né, David? Não. Não, já falou, não. Maurinho, recebeu o pessoal do TPM aqui em Guaranés, acho que é muito bacana para nós guaranesianos, né? Pessoal com 20 anos de estrada. O Máscara tem quantos mesmo, Maurinho? 16. 16 anos, quase ali, começaram praticamente juntos, né? Boa tarde, né? Boa tarde. A gente tinha o tag, né? A época quando o maestro começou a vir aqui em Guaranés e apresentar, nossa, era a época do tag, com a direção do Fernando Romanelli, que foi as primeiras vezes, né, que ele veio, até a gente tava conversando. TPM, Grada, Dirceburgo. E pra gente é uma satisfação enorme. No TPM, a gente voltou ano passado, né? Ano passado, com uma apresentação aqui, depois participou do FETEG. Esse ano participou do FETEG novamente e está virando uma parceria legal de estar acontecendo, trazendo grupos que tem uma linguagem que bate com a gente, né? E eu prezo muito isso, tanto muito no festival. E o maestro, sempre quando ele liga, pô, vamos sim. E quando ele falou que ia estrear ainda aqui, eu fiquei muito feliz. E eles são um texto que eu particularmente gosto muito. A gente vai fazer um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente segue aqui nesse bate-papo com o grupo TPM, o Maurinho aqui do Máscaras, o grupo TPM é de Mococa, Teatro Popular de Mococa, Rogério Cardoso, eles que estreiam então hoje a peça A Lição, a partir de que horas? 20 horas. A partir das 8 da noite no Centro Cultural de Guaranés, é toda a região convidada, pessoal de Guaxupé, enfim, Arceburgo, Monte Santo, Igaraí, Juruá, enfim, das mais de 50 cidades que ouvem a Pássaro da Ilha FM. Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Sábado, só da Expresso. Seguindo a edição 440 do programa Expresso, neste sábado, hoje, dia 9 de dezembro de 2017. Eu estou conversando aqui com o pessoal do Grupo de Teatro Popular de Mococa, né, o TPM. Até na próxima semana a gente está tentando trazer o prefeito, por isso que eu até brinquei a respeito do prefeito, que a gente vai cobrar ele essa questão da cultura aí. Vamos ver se ele topa vir no programa, né, o Dr. Vanderlei, né? Vamos ver se a gente consegue trazê-lo aqui ao programa, né? O pessoal de Mococa tá muito feliz lá com a taxa agora que tem lá, né? De iluminação, né? De custeio de iluminação pública, né? O pessoal tá contente com isso. Mas a gente vai. Vamos ver se o primeiro que tem coragem de vir aqui. Se ele aparecer aí, nós mandamos para lá e de repente serve aqui para Guaranés também um projeto. E o projeto de captação de resíduo, lixo. Então essa empresa, que é uma empresa completamente idônea, conseguiu um financiamento do BNDES e com uma série de coisas, questões sociais envolvidas no meio, e levou lá para Mococa, porque são meus amigos, então falei, traz para cá. Acaba com o aterro sanitário, e acaba com o resíduo e paga a conta de luz. Não foi. Para que a taxa? Hã? É. Pra que a taxa? Não, não existe. Vai pagar a conta de luz da cidade, luz pública, a luz do... Sim. Vai ser paga. E o aterro vai desaparecer, porque mas eles querem todo o lixo da cidade. É a única coisa que eles querem. Pergunta pra ele. Vamos perguntar. Se eu já entreguei vier, o projeto, já entreguei o projeto. Se ele vier ao programa, perguntaremos, com certeza. Acho que o prefeito daqui também pode pegar esse projeto, que é maneiríssimo. E não tem... propina. A gente teve grandes problemas com o nosso lixo aqui em Guaranés. Continuamos tendo. Vamos falar um pouquinho sobre o Teatro do Absurdo. O que, que é o Teatro do Absurdo? O Gabriel bem disse aqui, a busca dos caminhos. Né? Eu acho que isso aí não foi uma invenção que surgiu do nada. Se você vai pegar a década de 20, que tem o gabinete do Dr. Caligari, na Alemanha. Então a Alemanha, para mim, é uma fomentadora do que vai gerar esse Teatro do Absurdo. Então você tem lá na década de 20... esse doutor Caligari que já usa aquela coisa do expressionismo alemão com as variações que tem em cima da imagem, da música e tal. Ao mesmo tempo você tem o Brecht na mesma Alemanha, isso aí é domínio alemão o tempo todo, mas o Brecht é a vertente socialista, comunista, então ele vai fazer questionamentos políticos sobre isso tudo. Se você juntar tudo isso, acontece a guerra, aí você destrói tudo, Berlim vai pro espaço, todo mundo sai de lá, vai pra beirada, vai cada um para um lado. Aqueles países que viviam sob o domínio, o tacão hitlerista, ou depois receber o tacão do Stalin, começam a repensar suas próprias vidas, e aí é que começa um caminho que vai ser esse negócio do Teatro do Absurdo. O próprio Ionesco fala assim, se você vai pegar a lição, o texto dela, se vamos comparar com Shakespeare ou outros caras, poeticamente não tem significado algum. Tanto que ele fala que é como se ele estivesse ouvindo aquelas aulas de inglês, The Books on the Table, que repete, fala aquele monte de frase estranha, né? Que ele se inspirou para fazer o texto do Teatro do Absurdo. A questão é, como é que essa coisa, que é completamente anárquica aqui no meio do caminho, vai desembocar numa situação grave? Tava no negócio da menina. A menina, por exemplo, ela é um elemento concreto. Ela não fala aquilo que não existe na realidade. Quando ele propõe, por exemplo, quanto que é 5 mais 5? Dá 10, tá. E se eu pego, você tem 5 dedos, eu tiro um dedo, com quantos dedos você fica? Eu fico com 5. É inadmissível eu tirar o dedo, porque o dedo, se eu tirei, está comigo. Então eu tenho 5 dedos. Então vamos supor que eu tenha 3 orelhas. Ninguém tem 3 orelhas. Então ela faz esse jogo do real. E para ele, tudo isso é um absurdo, porque ele tem uma fórmula, ele tem uma regra, ele tem uma realidade para ser imposta. Ele tem um pé ali na realidade dele. Ele manda, exato. E ele, como professor e um instigador da educação geral, ele é uma autoridade quase que máxima, né? E quando ela chega e contesta essa realidade dele, aí começa toda... Começa toda a crise. E ela entra no caminho da crise, de uma certa maneira, fugindo também. Porque ela começa a ter uma dor de dente que surge do nada, ela começa a desaparecer como ser humano real, ela veio toda pimpona, querendo fazer um doutorado disso e daquilo, de repente ela está como um boneco na mão dele. Isso aí é o que a gente está entendendo como a formação. Tem o Rubem Alves que ele fala assim, o que, que é uma escola? A escola onde é um Pinóquio às avessas. Qual é a história do Pinóquio? Um boneco de pau que vira gente. Na escola, você entra gente e vira um boneco de pau. Essa é a proposta do Rubem Alves. E é mais ou menos por aí. Porque a escola, de modo geral, ela propõe uma liberdade que não existe. E ela propõe que ela vai te dar liberdade. Mas ela não te dá liberdade. Ela te dá o direito de trabalhar na loja tal. Entendi. Entendeu? Ela forma você para aquilo. Está até no plano de educação. É formar você para ser o quê? Alguém que vai trabalhar para alguém. Não para ser dono da sua vida. Essa seria uma liberdade muito grande, você ser dono da sua vida. Vai valer a pena assistir essa peça, né? Sim. A galera tem que assistir essa peça. Convite para todos mesmo. O Coelho, essa peça, como a gente tá dizendo aqui fora do ar aqui, ela tem muitas montagens, né? Pelo Brasil, pelo mundo todo. Sim. Mas aí, vocês pegam uma peça como base? Não. Vocês pegam apenas o texto ali e seguem, vamos fazer da nossa forma? Não, a minha proposta inicial no TPM é assim, eu tenho texto e vamos levantar esse texto, você não pode ver nada a respeito dele. a não ser texto literário, o estudo sobre o Ionesco, sobre a peça, isso sim. Agora, você pegar uma montagem que já está pronta e dali retirar a tua, eu acho que isso é antiteatro. Antiteatro no mau sentido, não é desconstruir o teatro. É, na verdade, não ter criatividade nenhuma. Você vai ter que... Você tem que levantar do texto. Do texto, que é um papel que não tem nada, na verdade, você vai levantar seres reais para o palco. Daí a tua visão. Daí você busca a tua visão. E, lógico, aquele texto não é um texto imóvel. A gente tem que lembrar sempre isso. O texto do teatro, ele é completamente imóvel. Ele é completamente relacionado com outras coisas. De preferência, reatualize sempre esse texto. Não só colocar o nome de rua atual ou coisa que aconteceu o ano passado. Mas reatualize no sentido até humano mesmo, moral, o cívico, político. Você revê as coisas, não apenas relatar que o Júlio César invadiu... Não. Quem seria o Júlio César hoje? E está fazendo a mesma coisa. Se uma pessoa que tiver assistido essa peça em São Paulo, vamos imaginar, e hoje ela assistir essa peça aqui em Guaranésia, ela vai ver uma outra peça completamente diferente? Ela vai ver uma diferença brutal. É. Aí sim, montou a peça? Vamos ver como é que eles montam? Ah, o Zoo Story foi a mesma coisa. O Zoo Story tem um... Você pega o Zoo Story, que foi uma das nossas peças, tem 1 milhão por aí, né? Tudo quanto é jeito. Em inglês, em romeno, seja lá o que for. Mas a do TPM a do TPM. Nós chegamos a essa conclusão que sim, assim, guardando qualquer dogmatismo, qualquer coisa assim, né? É diferente. Lógico que a gente impõe coisas, exacerbamos determinadas coisas, que talvez para eles não tenha significado nenhum. Mas a gente viu que a maioria dessas peças caminha naquela mesma direção, assim, dá até tédio ficar ouvindo determinadas repetições de texto, mesmo que seja em outra linguagem, porque ela não sai daquela formação. Aí, como o nosso, naquele momento, o elenco tinha as duas meninas, vamos reformular, tira os homens, bota, porque o original são dois homens, vamos botar as duas meninas. O que muda aí na relação das duas meninas? Muda muita coisa. Aí já começa uma outra visão, então você vai ver diferente. Nesse caso, assim, em termos de elenco, não, exceto por uma única pessoa que mudou um pouco. Mas, assim, o resultado final, eu acho dramático, assim, extremamente dramático. É tipo, cuidem dos seus filhos. Cuidem dos seus filhos. Gabriel, o que o seu professor, então, tem de diferente? O que que você colocou do Gabriel nesse professor aí? Olha o Faustão aqui falando. Evidentemente que esse professor, ele tem um problema muito grave com o seu ser. Ele não é uma pessoa normal. Mas ele ilustra muito bem os professores, as pessoas que buscam no totalitarismo a regência de um modo de vida, de uma lei para você seguir. É isso. Você não tem nada disso. Como é que é, então, interpretar um cara desse? Então, é um desafio. Toda peça, toda montagem, seja ela do teatro ou do cinema, é um desafio. Cabe a gente, enquanto ator, se aprofundar nas leituras, nas críticas e construindo no dia a dia, nos ensaios, essa figura que é o oposto de um ator, qualquer ator. Isso é o que eu acho que é o mais gostoso para um ator, não é? Sim. É um cara que não tem nada a ver com você. Que não tem nada a ver com você e, ao mesmo tempo, tá no seu corpo, tá ali no... dominando todo o espaço físico e mental dentro de cena. Tiffany, e você, para construir a menina, a aluna desse professor, como é que foi essa construção? A gente lê bastante o texto, a gente tenta procurar, talvez, referências na vida real. Mas, sobretudo, eu acho que ela é muito, sabe? Procurar muito sobre a pessoa. Mas ela não foi tão desafiante, igual o maestro falou, porque ela é uma personagem real, sabe? Não teve muito que além, ela não é de outro mundo, nem nada disso. Ela tá aqui, tá se a gente for andar pela cidade, a gente vai encontrar. Ah, com certeza. Né? Mais ou menos isso. Sim. Agora, nem sei se eu posso perguntar alguma coisa pra você, que é... vai ficar sem falar. Com ele, vamos convidar todo mundo então pra participar. Então, o pessoal de Guaranés, o pessoal da região que atinge o quê? Ciburgo, Monte Santo, Guaxupé. Venham assistir, venham participar, convide a gente pra cidade de vocês. Às vezes a gente, o Maurinho também deve esbarrar nisso aí, às vezes você não consegue na cidade do outro. Tem um monte de barreira lá, não sei o que é, não sei se é o grupo do local que não deixa a gente ver. Proíbe. Não vem não, porque vai comparar qualquer coisa aqui. O legal é o intercâmbio, igual o teu festival, que você traz zerentos grupos pra cá. Isso não vai acontecer igual uma cidade vizinha aqui, que o prefeito não queria que tivesse a festa junina deles, porque encheu de gente a cidade. Ué. Aí que tá. Então o lance é justamente o intercâmbio, é você ter esse meio do caminho, essa briga de interesse que tem. Tem, como é que o meu grupo faz, como é que o teu faz, como é que a gente trabalha. Sim, tem que ter, mas o intercâmbio é esse. Você não vai sair no tapa. Conversar com outro, as dificuldades, como é feito. Eu até sugiro. Né? Até sugiro. De comparação, tem uma certa rivalidade, né? Mesmo que gostosa, não, né? Tem que ter. Bota lá um intercâmbio entre os diretores, entre os grupos, pra gente falar o que cada um faz, como oficina. É. Em vez de ter o cara oficineiro que vem trazer não sei o quê. Todos somos oficineiros daquele momento. O que a gente faz no nosso grupo? Sim, sim. Seria interessante. É uma proposta aqui. Proposta nós para esse ano, café cultural dentro do FETEC. Entra por aí. Então, inserindo esse. Então, a cidade, todas as cidades que eu citei e outras que eu não citei também, venham assim mesmo. Venham prestigiar tanto a atividade cultural dentro de Guaranés, a ocupação do espaço, né? Porque é um espaço vazio, espaço morto o tempo todo. Com o pessoal entrando e saindo, tem museu, tem um monte de coisa lá dentro que o cara pode visitar. E prestigiar a atividade cênica também da cidade. Não só a gente estando aqui, mas de modo geral. Com o grupo local, o grupo do Maurinho, Maurinho Máscaras, e fazer com que isso aí, o Máscaras, né? Fazer com que isso aí prolifere bastante. Assim, que dê resultados positivos, que é possível. Você tem um monte, o exemplo é um monte de países e grupos europeus que vivem muito bem dessa distribuição cultural, enquanto que no nosso país parece que o tempo todo se está plantando uma semente que quando ela cresce alguém corta. O Brasil é o contrário. O Brasil é o contrário de tudo, mas como o Brasil é colônia, é provável que esteja certo. Vamos esperar até acabar essa colônia, né? Preço de ingresso? R$5 e, como eu disse, quem trouxer uma referência... a senha é Pássaro da Ilha. Você chega na bilheteria e fala Pássaro da Ilha, paga metade. Vai pagar o dobro, porque tá dando R$5, né? Já tá barato demais. Falar Pássaro, tem que cobrar R$10. Né? Já R$5 é preço super popular, super, né? Acessível, né? Acessível. E que todo mundo compareça, texto fantástico, e você vai poder assistir essa galera aqui hoje no Centro Cultural de Guaranés. Coelho, obrigado pela obrigado participação. Obrigado a você novamente. Cara. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, Maurinho. Espero recebê-los mais vezes. Muito obrigado. Gabriel, valeu. Muito obrigado, pessoal. Espero vocês lá. Valeu. Tiffany, muito obrigado. Eu que agradeço. Augusto, valeu. Valeu. Obrigado. Tá vendo? Não vai falar nada. Eu dei. Valeu. Paulinho, obrigado, cara. Valeu mais uma vez aí pela participação no programa. A gente volta com o Grupo Máscaras aqui mais pro final do ano. Tem novidades aí do Máscaras pra 2018, né? Sim. Vamos fazer uma viagem em janeiro. Vamos estar participando do festival lá no Vale do Rio Doce. Legal. E a gente vai fazer uma retrospectiva do que aconteceu no ano cultural aqui de Guaranés. A gente vê o FETEG, o que trouxe de bom pra Guaranés e o FETEG. Né, o que, aprendeu com o FETEG desse ano, o que vai mudar para o ano que vem. Vamos bater um papo aí mais nas últimas edições desse ano do programa Expresso. 13h29, intervalo comercial, eu volto já falando sobre o Natal Solidário que acontece semana que vem, próximo sábado, dia 16, em Guaxupé. ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.